conversation a baliza, num café ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para a baladiça. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Com esta frase de Mahatma Gandhi, damos início ao nosso quarto episódio das Conversas da Baladiça, intitulada Nunca Prometas Nada a Ninguém. O lema de vida da nossa convidada, a dona Manuela Fernandes, primeira mulher portuguesa a chegar ao cargo de diretora prisional. Hoje, nas Conversas da Baladiça, começamos pela Baladiça. Queres um bocadinho? Quero, sim, sim. É melhor. Estamos aqui na... Dona Manuela, olha. Como é que se chama esta quinta? Quinta da Nave de Cima. Quinta da Nave de Cima. Na Quinta da Nave de Cima, na aldeia de Joanes. Entre a vida e a morte. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos o cemitério da parte de cima. Por isso é que as abóboras são tão grandes. Nós estamos aqui na Quinta da Nave de Cima, com a Manuela Fernandes, com quem vamos ter hoje uma conversinha agradável, não é? E começar por lhe perguntar, a Manuela é aqui da aldeia de Joanes, não é? Nasceu sim, aqui? Sim, sim, nasci aqui. Conte lá um bocadinho desse princípio de vida aqui na aldeia de Joanes. Ora, então nasci aqui numa casa junto à capela de Nossa Senhora do Amparo, que é a padroeira daqui. Naquele tempo não se ia para o hospital, havia as parteiras que faziam os partos em casa e a minha parteira chamava-se a Dona Fernanda, segundo dizia a minha santa mãe. Era a irmã mais velha, a filha mais velha. A filha mais velha, tenho outra irmã. Foi um parto normal e no fim de 7 meses fui criada com a minha avó materna, a avó Hermínia, e fui para o Fundão, onde vivi com a avó Hermínia e o padrinho Silveira, que naquele tempo a avó Hermínia era governanta de padrinho Silveira, era juíza, mas que nunca exerceu, era uma pessoa muito abastada, conhecida no Fundão, e os seus familiares do castelo, que ainda existe uma sobrinha, e fui criada com a avó Hermínia a partir dos 7 meses de idade e com quem vivi até aos 9 anos. Faleceu o padrinho Silveira, depois viemos para a aldeia de Joanes, nunca deixei de ter... Devias dizer onde morávamos lá. No Fundão vivíamos na rua José Cunha Taborda, onde era o Grêmio da Lavoura, só salas tinha 14, e foi ali que eu fui criada com o padrinho Silveira e com a avó Hermínia. Aos 9 anos de idade, regressei aqui à aldeia, fiz, na altura dizia-se a 3ª classe, hoje é o 3º ano, fiz ainda na escola primária no Fundão, onde é hoje a junta de freguesia. A 4ª classe já fiz aqui na aldeia de Joanes e a admissão, porque fazia-se a admissão ao liceu. Portanto, a sua infância foi aqui entre a aldeia e o Fundão, basicamente. Entre a aldeia de Joanes. Mas isso era normal, nesse tempo acontecia muito. Os seus pais o que é que faziam? Ou seja, os filhos às vezes iam ser um bocado criados, aliás, com familiares, não é? Isso acontecia muito. Porque, aliás, a minha mãe teve um problema no peito e para desmamar eu fui para a avó e depois fiquei tão ligada à avó, entretanto a minha irmã tem diferença de mim de 1 ano e meio, que depois eu fiquei com a avó Hermínia. O meu pai era uma pessoa com muitos problemas de saúde e então a minha mãe, pronto, era muito difícil estar a apoiar as duas filhas. O meu pai era guarda-livros num armazém de batatas de um tio meu que chamavam o Batateiro. Tio, irmão do meu pai, o António Bernardo, que o armazém era onde era a loja dos Lindezas na Praça Velha. E eu todos os dias, o meu padrinho, pois como eu já disse, uma pessoa abastada, tinha uma criada que era só para tomar conta de mim e me levar a todos os lados. Ah, a primeira coisa... A primeira coisa que eu fazia todos os dias de manhã era ir dar um beijinho ao meu pai, ao armazém. Todos os dias o meu padrinho mandava a criada comigo a dar um beijinho ao meu pai. Deixou o batateiro e foi da Livres na moagem dos Ferreiros, na rua Conde de Anha Nova. Era aí a moagem dos Ferreiros. Ao lado da rodoviária. Antiga. E que antes da rodoviária antiga era dos Barreiros. Quando vinha para o Fundão estudar, era aí que paravam os autocarros. Exatamente. Era os autocarros da rodoviária. E era dos Barreiros. Aliás, um dos Barreiros que andámos a estudar no Colégio de Santo António, agora está no Palácio. O Colégio de Santo António, o Liceu Antigo. Exatamente. O Tenerão de Estudar. Aliás, nós depois fomos para Santa Teresinha, porque o doutor Menezes não queria. Era ao lado. Exatamente. As meninas na Santa Teresinha e o rapaz no Santo António. Não havia cá misturas. Mas os professores eram os mesmos. E na aldeia de Joanes, os meus pais tiveram um comércio de fazendas e tinham uma taberna. E a minha avó, Hermínia, no Fundão, fazia o bacalhau frito, fazia a sardinha com molho de escabeche, os petiscos para a taberna. É por baixo, que a casa ainda existe, porque nós depois morávamos lá, café da Bica. A casa. É a casa verde. Tem a varanda, não é? E no resto de chão era... Está à venda. Já foi vendida. Olha, menos uma oportunidade imobiliária. E então no resto de chão era a taberna e ao lado da taberna o meu pai era... As pessoas antes de irem ao médico, tu te chamavas o Sr. Manecas. O meu pai era conhecido pelo Sr. Manecas Bernardo. Ele era Manuel Bernardo de Campos, mas era o Sr. Manecas. O meu pai é que dava as injeções e a toda a gente, era um enfermeiro e toda a gente o chamava para ele ver as pessoas e ele é que se canalizava: olha, agora faz isto ou vai mesmo ao Dr. Amaral. O Dr. Amaral era o médico da altura e depois o Dr. Eugênio Nabinho, que aliás foi o que assistiu o meu pai nos últimos tempos, que o Dr. Amaral já tinha falecido. Pois, e a Dona Manuela, essa infância foi bem fácil e feliz, Dona Manuela? Foi, quer dizer, eu tive uma infância muito feliz, mas ao mesmo tempo tivemos uma infância e uma juventude muito preocupante com os problemas de saúde do meu pai. Morreu com 51 anos. Quando morreu, estávamos casados. Então ainda conheceu o filho. Aliás, então o Paulo tinha 6 anos. E depois, por onde é que foi, Dona Manuela? Depois foi estudar para onde? Pronto, então o meu padrinho Silveira deixou-me ficar em testamento até aos 30 anos, 1000 escudos. Por mês, para eu poder estudar, tirar um curso e para que até aos 30 anos eu pudesse ser uma senhora. Assim como também me deixou ficar um pequeno prédio agrícola, que é ali junto ao cemitério, que é o Santiago. E os usos e frutos para os meus pais, porque eu com aquela idade não podia ficar. Os meus pais, e muito bem, administraram para as duas filhas. E muito bem. Quer dizer, porque naquele tempo 1000 escudos era muito dinheiro. Não, era lá. Deu. Fiz no colégio no Fundão. Santa Teresinha. Ah, Santa Teresinha. O diretor era mesmo. Que hoje é um jardim infantil. Então hoje é uma loja de chinês. Não. Isso é o Estrelado de Santo António. Santo António, é uma loja de chinês. Agora, Santa Teresinha é o ATL. Exatamente. Agora é uma loja de chinês. Também é preciso estudar para abrir uma loja de chinês. E depois fui para Lisboa. Frequentar eu gostei sempre muito de coisas ligadas à justiça, e até porque tínhamos aqui na aldeia de Joanes o Dr. Urbilo Barbas, que era o inspetor superior dos serviços prisionais, e aquele senhor deu a mão a muita gente que levou para os serviços prisionais, e os meus pais eram íntimos amigos, e ele achava que eu, da forma que eu era, da maneira que eu era, para a minha maneira de ser, que era uma pessoa muito virada para a parte do serviço social. E então fui frequentar curso de serviço social para a Escola Prática de Ciências Criminais, que na altura funcionava na Polícia Judiciária em Lisboa. Tirei o curso de Serviço Social e comecei a iniciar a minha carreira de Serviço Social na Colónia Penal Agrícola de Sintra, hoje Estabelecimento Prisional de Sintra. Ainda fiz estágio na cadeia de Tires, mas depois fui para Sintra. Isso não é um grande... São grandes mudanças. Uma pessoa que foi criada aqui no interior, numa aldeia, numa cidade, depois vai para Lisboa, estuda, e de repente, ainda muito novinha, o seu trabalho começa a ser por um trabalho difícil e pesado, que é lidar com com comunidades penais, não é? No princípio não deve ter sido fácil, não. Quero lhe dizer que eu adaptei muito bem. O meu pai... uma preocupação muito grande, como é normal, e então naqueles tempos o meu pai não queria que eu fosse trabalhar com homens. Então, ó filha, então vais trabalhar com mulheres. E a diretora da cadeia de Tires era uma freira. E então com freira, e os meus pais, tudo muito ligados à igreja também. Mas a cadeia de Tires era para homens. Era de mulheres. Ah, era de mulheres. Mas é que nunca gostei de trabalhar com mulheres. Aliás, estive lá a fazer o estágio, mas com homens é que eu gostava de trabalhar. E o meu pai disse: ai filha, ai, não gostava nada. Ó paizinho, mas eu, vai ver que vai-me ver bem e não vai ter nenhum desgosto. E ele disse: ó filha, pronto, Deus vai-te ajudar. O estágio era de um ano, tive um colega, um orientador de estágio espetacular, o João Rafael Luzio, que já lá está na Terra da Verdade, e no fim de 2 meses chega ao pé de mim a inspetora do Serviço Social, a doutora Leonil Marques, e disse-me assim: olha, a Manuela, a partir de hoje, já vai ficar a trabalhar sozinha. Vou ficar a trabalhar sozinha. Sim, sim. Tens capacidades todas. Então, sim, sim. Só vai seguir a frase que lhe disse o Luzio. Sabe qual foi a frase que me disse o meu colega? Que eu segui pela minha vida fora e que ensinei ao meu marido. E ele aprendeu, o seu marido? Aprendeu. Então ele sabe qual é a frase? Qual é a frase? Nunca prometas nada a ninguém. E ensinaram essa frase ao vosso filho? Ensinei essa frase ao Paulo. É que a política não é o melhor. Ensinei-lhe. E disse-lhe: olha filho, nunca prometas nada a ninguém. E então... O recluso... Tens que explicar que é o filho... Diz-te tu, Gerardo. O filho da Dona Manuela e do António Fernandes é o seu Paulo Fernandes, o Presidente da Câmara do Fundão. Está contextualizado. Está continuemos está a história. Continuemos a história. E então, quando... Ora, eu não vinha. E o recluso... chegava, até se agora vamos contar as histórias todas, temos tudo. E então só disse isso duas vezes. O recluso chegar ao pé de mim e tal, começar ali a contar, e eu disse, olha, não lhe prometo nada. Eu não lhe prometo nada. Eu vou analisar o assunto, mas não lhe prometo nada. Nem que eu soubesse que eu tinha ali já a receita para resolver, mas eu nunca prometo nada. E ainda hoje eu faço isso. Dona Manuela, está na hora de dar a bola disso. Da meia. Isto faz parte do nosso programa. Que é beber. Discos perdidos. Perdidos porque algum sequer os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram arrumados numa gaveta da nossa memória e coração e anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. E para dançar? Como é que você conheceu o Sr. Fernandes? Ele não dançava aquelas músicas, o slow. É o chamado Pet Shoe. Exato. O Twister. O simple. Let's twist again. Sabicheca. Essa. Entretanto, aparece o 25 de Abril. Exato. Trabalhava ali, na Colónia Penal de Sintra. Então, eras também a tradutora do diretor. Já digo, já lá chego. Este auxiliar de memória além, é muito avançado, não é? Além de fazer o meu trabalho, eu tive uma inclinação muito grande para línguas. E falava as línguas é um bocadinho como o Mário. Não como o Paulo. Eu falava as línguas francês, o inglês, pronto. E então o meu diretor, Dr. Gomes Santos, que faleceu agora há um mês, era a tradutora dele. Quando ele precisava, quando vinha alguém, um estrangeiro, eu é que... É que ajudava nessas coisas todas, pois naqueles tempos, pronto, não era... Era mais difícil. E vinha duas vezes por semana à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, ao Campo de Santana, na travessa da Cruz do Torela, a prestar serviço a Lisboa, e depois, ainda achavam que ainda era pouco, durante 7 anos vinha a substituir os meus colegas de férias à Penitenciária de Lisboa. E o Dr. Roberto Pinto, que era um diretor, mas um diretor de gancho, entrava em Lisboa porque ele queria-me roubar a Sintra. Achava que eu era para me penitenciar e não era para uma colónia agrícola. E, entretanto, está-se o 25 de Abril e há os saneamentos. Claro. E parte dos meus colegas, eu é que era a mais nova, e eles é que foi tudo saneado. E é entregue à Marinha. A Marinha é que fica a tomar conta das coisas, da parte prisional. E então chega-me a minha inspetora à Sintra e diz-me assim: ó Manuela, só você é que pode limpar a imagem do serviço. Tem que ir para a penitenciária, para Lisboa. E eu disse assim: então eu, a mais nova, então os colegas todos, então chego lá, então mandam-me embora. Ai não, você com a sua maneira de ser é a única pessoa que poderá. Pronto, então a doutora manda, eu tenho que cumprir as ordens, eu vou. Amanhã está lá às 9 horas. Às 8 horas já estava à porta. E então estavam lá os pitos já todos presos. Mas eu vou, que era para os presos de delito comum. E cá fora éramos revistados pelos populares. Porque os populares, tudo contra os pitos. E ora, uma pessoa aqui, o que é que vai fazer? O que é que leva aí na carteira? Pensavam que aqui ia levar alguma coisa para... que era para dar algum pide. Não, olha, eu vou trabalhar, eu sou funcionário. Não, mostre lá. Tinha que ser revistada pelos populares. Não foi nada agradável. Bom, e lá fui. E então a inspetora disse: ó senhor tenente, olha, vem aqui fulana, espero que seja... Outra! Foi assim que fui recebida. Outra, como quem diz, outra, para logo à noite dar um pontapé. Exatamente. E pô-la na rua. Outra! Foi assim que eu fui recebida pelo tenente Luís Ernesto Rosa, como trilhadoras. E então lá fui para o gabinete, para os presos de delito comum. Bom, lá estive ali, assim. Ao segundo dia, entra-me ele para a porta adentro e disse-me: já vou embora. Lá vem. E então, desculpe, vou-me levantar. Bom dia. Bom dia, senhor tenente. A senhora, a partir de hoje, e eu disse: bom, fica a trabalhar diretamente comigo. Está bem, senhor tenente. Então, mas tenho que comunicar aos meus serviços. Ao meu diretor-geral. E à inspetora. Ninguém manda nada, eu é que mando. Fica diretamente comigo. Portanto, passou a trabalhar para a Marinha. A Junta de Salvação Nacional. Então, mas não comunica nada. Aquela gente, nada. E eu disse: epa, não havia telemóveis, não havia nada. Então, como é que eu havia de... Por isso, a senhora, como é que é a sua família? Eu não sabia nada, sou casada, tenho um filho. Mas era casada na altura? Sim, mora em Martins, tem um motorista, não tem horários, não tem nada, para poder ir-me dar, tomar um banho, a casa e me dar de roupa. Sabe a que horas é que eu saía de lá? Às 2, 3 da manhã, ia tomar um banho, voltava com o motorista e teve que vir a pôr o Paulinho aqui aos meus pais, porque não podia tomar mas conta do filho. Mas também ligaste ao diretor-geral e que é que lhe respeitou. Ah, pois. Fizeste a sua ordem? Quando fui a casa a tomar o banho, lá, cumpra. Eles é que mandam. E é a imagem dos serviços prisionais, porque nós sabíamos que só a Manuela é que realmente limpava. E então fiquei eu e o Queiroz, que era outro colega que também já faleceu, e o meu marido, se me queria ver, sabe o que é que como era? Ia lá aos domingos a ajudar a arquivar papéis. E ele ajudou, e ele deixava-o lá ir. Outro dia, o Sr. Franco, quando aqui estivemos a almoçar, apresenta-me um senhor que... Foi responsável. Foi responsável pelo namoro com o Sr. Fernandes. Quero explicar como é que foi o namoro com o Sr. Fernandes. Naqueles tempos, quer dizer, havia famílias muito, muito numerosas e coincidiu que haver o crisma aqui na aldeia de Joanes, em que o senhor padre que estava aqui a paroquiar era da terra do meu marido, o padre Manuel Joaquim Martins, de Bismola, pessoa que eu adorava e que ainda hoje, todos os dias, me lembro dele. E esse senhor padre, o meu marido estava na tropa em Penamacora e vinha cá de vez em quando a passar os fins de semana e disse ao meu marido se ele queria ser padrinho do filho dessa família numerosa que é pobre, com dificuldades e assim. E eu e a minha irmã fomos madrinhas, porque naquele tempo era assim, padrinhos de rapaz, tinha que ser homens, e madrinhas de... Era assim, agora não, agora já não é assim. É do meu tempo. Agora já não é assim, mas naquele tempo era assim. E quer eu, quer a minha irmã, muitas afilhadas. E o meu pai, sempre aquela pessoa muito sensata e muito equilibrada, disse-nos, filhas, vós não ides almoçar à casa de ninguém. Porque depois dizem assim, então foram almoçar à casa daquela porque era rica e não foram almoçar à casa daquela porque era pobre. E então vocês ides dizer a todas as afilhadas que não ides almoçar. À tarde, passais por casa de todos a dar um beijinho e a levar a prendinha para que não se fizesse distinção de ninguém. E então, à tarde, e deu-se a coincidência que estava lá o meu marido. O futuro marido. E tinha vindo da Guiné o senhor Higino, esse senhor que ele apresentou, exatamente, que é o nosso sacristão. É verdade. Que é o nosso sacristão. E ele estava mobilizado para ir para a Guiné. Pronto, a apresentação. Desejámos boa sorte. Ao Sr. Fernandes. Exatamente. Exatamente. E ele pediu ao senhor Higino, a minha morada... Espera lá, que essa parte agora é o Sr. Fernandes que conta. Vocês já não sabem bem da história. Espera. Se o Fernandes contou lá aquela história de quando estava a apanhar o comboio. Acontece que eu estava para ir embora no comboio, portanto, praticamente, quando realmente apareceu a minha mulher. A futura mulher, exatamente. E a minha irmã. Estiveram ali uma coisa de um quarto de hora, não estiveram mais quarto de hora. E engraçou logo. Não, e eu fiquei com os olhos em bico, como se disse. E quando elas foram embora, perguntei ao Sr. Higino, aqui na aldeia de Jones há raparigas muito bonitas, muito interessantes. E ele diz-me o seguinte, olha, a mãe nova já namora, a mais velha, que era a futura minha mulher, quer ir para a Freira. E ele disse, ai pá, uma mulher tão bonita para a Freira. Foi assim até que ele me disse. E eu, como estava já para apanhar o comboio, não deu por muito tempo, mas só disse ao Sr. Higino, escreva-me aí a morada da mais velha. Claro, eu entretanto vou para a Guiné, eu sigo para a Guiné, no barco vou com dois militares na beira. Vou com um freira, que faz um azulejo ali catado. No mesmo camarote. E vou com um Lalanda, que deve ser ainda a família desses homens dos Lalandas, que andam metidos com essa máfia do sangue. Ou coisa. E eu tenho esta conversa. Aliás, o freio sabia tudo. Até me deu a entender que ele também andava apaixonado para a Manuela. É verdade. E diz-me assim, não tens sorte nenhuma, porque olha, a mãe nova quer ir para... Já tem compromisso, a mais velha quer ir para a freira, confirmou aquilo que o Sr. Higino tinha dito. Eu andei ali uns tempos, cruzei-me várias vezes com o freira, o freira perguntou, já escreveste? Outra mulher quer ir para a freira, o que eu vou escrever? Eu esperei para o Natal. Na altura escrevo a mandar as boas festas, ela demora-me 2 meses a responder-me, eu depois a agradecer, eu depois respondo-lhe a agradecer as boas festas, o agradecimento dela, e ao fim de 3 anos estávamos casados. Então, mas queria ir para a freira? Então, vou contar. E vou contar porque é que eu casei com o meu marido. Fui sempre uma pessoa muito ligada à igreja e ainda hoje sou, aliás, continuo a ser catequista. E uma das minhas preocupações era que eu arranjar um homem e que me proibisse de eu continuar a fazer aquilo que eu gostava na igreja. Era um dos medos que eu tinha, pá, porque eu, não é por ser eu, mas eu era uma pessoa muito pretendida. Falta de namorados, não tinha. Não era, era namoradeira. E como não era namoradeira e muito ligada à igreja, as pessoas diziam assim, ai, a vocação dela é freira. Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Tá, então, por isso arranjou um seminarista. E então aparece o meu marido, aquele homem que, quando vinha cá, sempre comunhão, sempre de igreja acima e tal, é capaz de ser a pessoa realmente indicada. Que nós somos capazes, é, pá, é um ponto comum que temos. E foi este o motivo que me levou... A apaixonar-se por João Fernandes. Exatamente. Mesmo assim, demorou 2 meses a responder-lhe à carta. Pois ele veio de propósito da Guiné a passar férias. Eu estava a frequentar as aulas na Escola Prática de Ciências Criminais e o Sr. Sapatinha era contínuo na escola e vai e diz, olha que está ali um senhor assim, assim... Duvidoso. Sim, para falar comigo. Ela, não, nem pensar uma coisa dessas. Tu aqui em Lisboa e assim, nem pensar. Nós vamos contigo a ver quem é. Vamos a ver. Porque eu não o conhecia. Sim, tinha estado uma vez com ele. Estava à espera de receber a carta. Quando recebeu a carta, o que é que pensou? Olha... Olha este arremesso. E foi daí. Respondeu-lhe porque. E foi daí que nasceu o nosso. Mas primeiro por correspondência, trocaram cartas durante um tempo. E ele disse. Ah, e eu disse: não, isso é uma coisa que tem que se ver pessoalmente. E sabe onde é que nasceu e onde é que isso foi decidido? Fomos a ver um filme, O Destino Marca a Hora. No Monumental, em Lisboa. E acompanhados por uma prima, porque naquela altura no cinema sozinha, pela filha da prima Mariazinha. O Destino Marca a Hora? O Destino Marca a Hora. Era com o Tony de Matos esse filme? Exatamente, com o Tony de Matos. Que era um cantor importante na altura. Exatamente. Se calhar podíamos ouvir uma música depois do António de Mano. O Destino Marca a Hora. Discos Perdidos. Fora, que havemos de fazer? Que rege a sorte agora? Foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena. Lutarmos jamais. O passado nunca volta, podes querer. O futuro não tem dono. Toda a flor, por mais bonita, há de morrer quando chega o seu dono. Temos hoje para viver toda uma vida. Amanhã que longe vem, a saudade está escondida num destino por medida para nós dois e mais ninguém. O destino marca a hora pela vida fora que havemos de fazer. O que rege a sorte agora foi escrito outrora logo ao nascer. tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos jamais. Com o tempo de viver, todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. Estava marcada a hora então. Então aí é que marcou a hora de nós iniciarmos o nosso namoro. Namoro oficial, até aí. Namoro oficial. Até aí e então só... ele depois voltou para a Guiné, claro, porque veio passar só uns dias e então depois quando veio da Guiné, pronto, é que depois então nós decidimos, fomos a Setúbal. Eu, o meu padrinho Sebastião, aqui o pai da Ana Maria, a tirar notícias, porque o senhor Padre Manuela não achavam que eu que não devia casar com ele. Não era porque ele fosse mau rapaz, mas achavam que os nossos feitiços que não... Então foram fazer uma visita de investigação? Investigação. E deram as melhores informações. Pessoas pobres, mas gente honesta e séria. E era isso que a gente queria ouvir. O meu marido trabalhou sempre em empresas particulares. E aparece uma vaga para ele poder entrar para o Estado e a vaga era em Castelo Branco. E ele concorreu e foi nomeado para Castelo Branco. Ora, e eu a trabalhar em Lisboa. Mas da Junta de Salvação Nacional que não me queriam deixar sair de maneira nenhuma. Então eu tive que arranjar uma forma de... Estava grávida do meu filho, do Emanuel, que Deus tem. E uma gravidez de alto risco. Precisava do apoio do marido. E então, aí, eles cederam. Porque com o estado médico, com essa coisa toda... E havia vaga para mim, da assistente social em Castelo Branco. E então, vim para Castelo Branco. E fui nomeada a primeira mulher diretora de uma cadeia em Castelo Branco. Mas, nunca tinha havido em Portugal. Fui a primeira mulher atendendo a tudo... O meu percurso até à altura. Fui a primeira mulher. E da Junta de Salvação Nacional deram-me um louvor que foi a nível nacional por tudo aquilo que eu fiz. E ainda hoje, os atuais diretores-gerais dos serviços prisionais, no dia 25 de Abril, todos me telefonam a dar os parabéns pela mulher dos serviços prisionais do 25 de Abril. Porque fui a mulher que, no 25 de Abril, salvei os serviços prisionais. Há outra história sua ainda no tempo da penitenciária, que é uma história bonita, que é aquela história que levava comida... Antigamente, no antigo regime, nós não podíamos dar nada aos presos, não podíamos dar nada ao recluso. E então, há um recluso que se calhar o Jerónimo conhece, que o Sr. Miguel não deve conhecer, mas e o Pujão também deve conhecer, o Manteigueiro. Lendário Manteigueiro. O Manteigueiro. José Manuel de Sousa Mato. É o mais nome conhecido dela, como Manteigueiro. E então, ele, naquela altura, eles passavam mal. Hoje não, hoje as cadeias são um hotel. E então, eu, o meu almoço, levava de casa, ele ia a ser atendido por mim. E ao senhor guarda, ele está aqui aflito para ir à casa de banho. E ele ia à casa de banho e comia o meu almoço. E então ele ainda ata pura por mãe e chegou-se ao pé do Mário, que o Mário não conhecia, que era o meu filho. Ia na Covilhã e chegou-se ao pé dele e disse assim: olha, sabes que tu és meu irmão. E o Mário: não, Não, estás enganado, porque eu tinha um claro, irmão morreu e só tenho um irmão. Não, não, é que a tua mãe também é a minha mãe. Mas o Manteigueiro é uma lenda. E vou-lhe contar uma coisa. Ele fugiu de todas as cadeias. Inclusive ali da rua António Alves Fernandes. E a mim foi a única diretora que ele não fugiu. E ele fazia cartas, queria vir para a Covilhã, Como é que ele fugia? E o diretor-geral não autorizava. E eu fui a Penha da Cruz, e ele estava em Penha da Cruz. E ele pediu, queria falar comigo. Estávamos lá numa reunião. Considerava uma espécie de conterrânea. E então disse ao diretor-geral, está ali um preço, quer falar comigo, falar. Opa, atenda lá o homem. E eu disse depois ao diretor-geral, ele está farto de fazer cartas, ele quer ir para a Covilhã. Então quer estragar o seu nome, quer esse homem na Covilhã, quer que o fiz. O diretor-geral, ele deu uma palavra de preço e eu vou recebê-lo e ele não me vai fugir. Olha, o problema é seu. O problema é seu. Quero-o. E eu disse assim, sim senhor, eu aceito o homem. Porque ele ainda hoje é considerado o preso que mais vezes fugiu da prisão. Sim, é sim, o recordista sim, de fugas. Sim. Olha, tive-o em Castelo Branco, porque na altura era diretora de Castelo Branco e Covilhã. Os guardas estão vêm receber aqui o fugitivo número um. O homem impecável. Nunca depois, fugiu? Nunca. E depois levei-o para a Covilhã. Tive-o no regime aberto. Nunca me fugiu. Isso é consideração. É consideração. Olha, que eu por acaso conheço o Manteigueiro. E ele, quando falar com vocês, ele vai lhes dizer. Eu não sabia do Manteigueiro quando o conheci, porque sempre achei uma pessoa extremamente educada, simpática, adorável. Ele é muito ligado à música e ao fado. Passado pouco tempo de o conhecer, vim a saber as histórias dele ser esse, o tal fugitivo número um. Eu nunca, a olhar para ele, a falar com ele, eu nunca diria que ele tinha sido preso, quanto mais fugitivo. Sim. Que é uma pessoa extremamente educada. Ele adorava saltar oliveirarias. Era a paixão dele, perdia-se por outro. Deve ter visto os filmes do Woody Allen. Isso e as fugas somadas fazia com que ele estivesse sempre na prisão durante muito tempo. Ele teve perto de 30 anos preso. Só com crimes menores e fugas. De oliveirarias. Fugas e oliveirarias. Pois as fugas devem aumentar a pena também, não é? Claro. Sim. Ouve, Miguel, tu vês aquele gajo de rua. Ele vem todas as coisas que fez, vem ao final. Ele agora parece o São José. É, uma barba. Vem a pé da Covilhã ao Fundão. E é um caminhão, ele anda. Eu não conheço ninguém que ande tantos quilómetros como o Manteigueiro. Aprendeu. E o mais giro é quando se começa a conversar com ele. É uma pessoa extremamente. Mas culta. O Sr. Fernandes está-se a rir, mas ele assim fugiu-lhe duas vezes. Não foi? Acho que foi a única diretora do país que ele nunca fugiu, foi a mim. Discos perdidos. Pode ser uma da Amália. Minha cidade de neve. Escreve. Covilhã, cidade flor, corpo agradável. pegar um fio à meada, voltamos para Castelo Branco, depois acabou por fazer o resto da carreira aqui, entre Castelo Branco e depois Covilhã. Mas sendo a primeira diretora de prisão portuguesa, quer dizer, são instituições que são de cultura masculina, não foi fácil chegar cá e ser diretora... Uma pessoa tem que se impor, demora então tempo a impor-se. E vou-lhe depois dizer... Os guardas, cheguei, quer dizer, desconfiam... Cheguei cá e depois chego a Castelo Branco, depois fui nomeada diretora e chego ali, não tenho mobiliário, não tenho nada. Não havia dinheiro para nada. Sabe onde é que nós fazíamos os rascunhos? Porque não havia computador. Naquela altura era a máquina de escrever. Olha, por trás das folhas do calendário, é que a gente fazia os rascunhos para o datilógrafo passar. Então, eu disse assim, bom, então eu, os militares, fechou o Forte de Peniche. Ah, porque eu trabalhei no Forte de Peniche, Forte de Caxias, Monsanto. Então, tinham lá tudo, as mobílias e aquilo tudo. Epá, então espera lá. Meto-me a caminho de Lisboa, fui ao diretor-geral e disse ao diretor-geral, só quero que me passe aí uma credencial, que já vou aos militares para arranjar mobiliário para Castelo Branco. E ele disse, ai, a Manuela é danada. Então, e acha que arranja? Oh, com não, conta, mas eu vou lutar por sim. E vou casar ao militar. E ele disse, olha, eu preciso disto, assim, assim, desta maneira, daquela. Ah, tudo o que quiserem. Agora ainda preciso de uma coisa, transporta. Ai, então já mandámos lá um caminhão a levar tudo. Olha, quando chegou o caminhão a Castelo Branco, os guardas disseram assim, esta gaja deve ser maluca, esta gaja deve ser doida. Então, agora com isso tudo, na própria zona prisional, pus os presos a arranjarem tudo. Equipei a cadeia toda. Se lhe disser que ainda hoje há móveis arranjados daquele tempo... Tudo. E sabe quem é que comprou as colas e comprou os vernizes e tudo? Fui eu. Olha, os meus colegas. Depois vieram. Ai, oh diretor-geral, então mas como é que Castelo Branco tem tudo? E nós não temos nada. Não é possível, estamos para a Manuela há tudo. E para nós não há nada. Oh, ah, Fernando, espera lá, que falta a baladiça, caraca. Então, isto são as suas conversas da baladiça. Mas eu sempre ouvi dizer que a baladiça era a última. Então, esta já é a terceira baladiça. Como é que uma mulher chega à diretora de uma cadeia? Como é que enfrenta as resistências naturais dos guardas, dos presos? Olha, vou-lhe dizer. Inicialmente, eles... Então, agora uma mulher a mandar aqui em nós. Mas depois, nunca tive um problema com nenhum. Vou-lhe dizer, eu era dura. Houve muitos funcionários que saíam do meu gabinete a chorar, porque eu era dura. Muito humana, mas também dura. Mas tanto era para os reclusos como era para os funcionários. Ainda agora, a mensagem que eles me mandaram todos no Natal, não me esqueçam. E me fizeram uma grande homenagem o dia que eu fiz os meus 70 anos. O que é que era a tipologia mais comum aqui de... Quer em Castelo Branco, quer na Covilhã? É diferente, não é? Agora já aparecia muito, os últimos anos, a droga. Mas, inicialmente, aparecia muito o crime de homicídio. Aliás, tínhamos muito homicídio. Mas era o homicídio de base rural. Exatamente. Por causa da água, do vizinho, era mais esse. Ou seja, tipo, eram pessoas até sem antecedentes criminais. Sem antecedentes criminais, aparecia muito isso. E então os furtecitos. Pilha galinhas. Sim, sim. Era muito. Mas nessa carreira toda, ao longo dos anos, também se vai vendo as transformações da sociedade. Agora, já havia outros tipos, mas agora nós aqui na zona era mais esse género. Agora, ultimamente, pronto, já havia muita parte da droga, tráfico. A cadeia é o reflexo da sociedade que temos. Exato. A cadeia é precisamente o que nós estamos a viver cá fora. É, passa na cadeia. Pois outra coisa que também deve ter evoluído com o tempo, que é a pobreza e a miséria sempre foram fatores que propiciam ao crime, não é? Mas isso depois são histórias complicadas. Olha, há uma coisa que, por exemplo, nós dávamos muitos subsídios às famílias e órgãos quando saíam. Ninguém saía desamparado. Eu, por exemplo, usava muito um recluso, não tinha família e tinha que se arranjar, por exemplo, uma pensão. na vez de lhe dar o dinheiro, eu pagava-lhe a pensão diretamente. E tinha a certeza que durante aquele mês, ou aqueles dois meses, a pensão estava paga. Ah, eu não sabia que um diretor de cadeira tem responsabilidade na reinserção também. Então nós estamos ali para trabalhar para a reinserção social das pessoas. Então... Yeah, mas há uma ideia comum que toda a gente tem, que é que as cadeias dificilmente regeneram pessoas. Concorda com isso? Não, nós somos... Agora, a reinserção, é claro, acha que a reinserção é uma política bem sucedida? Há casos que, pronto, que se consegue, que temos êxito, há outros que não temos. Agora, eu usava muito mais esse sistema, porque havia indivíduos, por exemplo, moravam lá em cima no norte, dava-se-lhe o dinheiro para comprar o bilhete e ele ficava na colhã, mas era a roubar. E assim, vai-se à estação, tens aqui o bilhete, tem, nunca tratei um preço por tu. Uhum. Também uma das regras que aprendi com o meu orientador de estágio. Era o Sr. José, o Sr. António e o Sr. Francisco. Nunca tratei um preço por tu. Dona Manuela, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu estou deliciado com a sua conversa, mas há uma ou duas perguntas que eu queria fazer. Toda essa disciplina que você impôs aos seus reclusos foi a disciplina que impôs aos seus filhos? Os meus filhos só dizem que fui sempre muito mais dura. Mas espero que eu esqueci... Dura no sentido de rigorosa, inflexível, mas espero... os princípios que acha que mas são. Mas Dona Manuela, esqueci-me de dizer uma coisa. É que a sua doçura, você tem uma doçura natural que lhe fica bem. Pois, mas... O que é que diz o seu Fernandes? O seu Fernandes é mais duro. Mas não confunda a doçura com a disciplina. Mas nota-se essa doçura, tanto no Paulo como no Mário. Aliás, o Paulo disse, palavras que ele dirigiu em família, que a mãe era muito mais... rígida. Mais rígida do que eras tu. Paulo, para quem está a ouvir, Paulo é o seu presidente da Câmara, o Mário, o irmão, que é um cineasta, que eu os conheço, são pessoas extremamente dóceis, extremamente fantásticas. Mas são doces, mas notas que há disciplina. Pois é, e eu sempre pensei que a disciplina vinha do pai, afinal vem da mãe. O pai é como aqueles futebolistas que é um falso lente, é um falso disciplinado. Pelo menos eu ia dizer que aprendi muito com ela. Profissionalmente. Em termos de prisionais, aprendi mesmo. Porque é bom também explicar que o senhor António Alves Fernandes também foi, durante muitos anos, diretor da cadeia de Castelo Branco. Das qualidades que eu notei sempre, mas provavelmente é o dinamismo. A vida não é só carreira e gostávamos de saber como é que é a vida depois desta carreira cheia de sucessos e de memórias, hoje, passados estes anos todos, como é que é a vida aqui na aldeia de Joanes? Sabemos que uma das suas paixões é a catequese, trabalhar com crianças. Tem sido uma... Para mim, as crianças é... E tem sido uma coisa que a tem preenchido. Me tem ajudado muito, porque há uma paixão muito grande que eu tenho dentro de mim, que nunca consigo ultrapassar, foi a morte do meu filho. Claro. E isso, se não fosse... Isso ajuda, o trabalho com as crianças ajuda a fazer isso. E o meu Mário. O meu Mário é tudo. Quer dizer, o Paulo também. Claro, o meu Mário tem sido a força da minha vida. A minha mãe pode falar muito também do ambiente da aldeia de Joanes, em termos de... Sim, como é que é viver hoje numa aldeia? Caramba, sempre viveu aqui entre aqui o fundão, mas o que é que mudou aqui nas aldeias e nesta... Se caracteriza. Sim, está. É totalmente diferente. A aldeia de Joanes é fundão. É um subúrbio. Não é subúrbio. Já faz parte. Faz parte do fundão. Os anos de estar fora, antes de ir aqui para Castelo Branco e para trabalhar, continua sempre a vir cá? Sim, a manter a relação? Sim. Então, enquanto os meus pais, nós vivíamos em Castelo Branco, todos os fins de semana vinhamos aqui. Lembro-me que a aldeia dos Banos ficava longe do fundão. Então, pois é, o que eu estou a dizer, hoje agora, mesmo. Com a expansão da aldeia dos Banos, a aldeia dos Banos está colada ao fundão. Não está, é o que eu digo. O próprio fundão expandiu para aqui. Exatamente. Oh, Miguel, eu acho que uma boa maneira de terminarmos esta conversa de hoje é como a baladiça, que acho que a Dona Manuela tem aqui uma outra qualidade, um outro toque mágico que tu achas. tu vais apreciar, que ela é provavelmente das pessoas que melhor cozinha aqui na região que eu conheço. Tenho o prazer e o privilégio de poder vir cá almoçar muitas vezes e eu acho que podemos terminar a pedir-lhe aqui um pequeno segredo de culinária, porque ela faz uma coisa que eu nunca tinha visto, ela não usa sal na comida. Substitui muito sal por ervas aromáticas. Então dê-nos lá assim, só para fechar isto, uma pequena receita boa para fazermos agora, então, no início de 2022. Uma coisa simples de fazer muito e de explicar. Era de fazer com um almoço para todos. Isso fica já agendado. Isso é que eu queria. Uma coisa que eu e o Miguel pudéssemos fazer então, facilmente em casa. E então, ele também gosta de cozinhar. Então... Tu é mais, o género é mais líquido. É mais líquido. Ah, por exemplo, um colher caçador. Então como é que se faz um colher caçador? O colher caçador, com serpão para levar. Levamos então, o serpão, então, compramos um coelhinho, como deve ser. O serpão, põe a cebola no fundo do tacho, a cebola assim, ardelas, põe o serpão, um coentro, tomate e vinho. Não pode. Depois põe o coelho e deixa o coelho cozer à parte, a couve, e depois meter a couve abafada naquele molho, naquele molho do coelho, e a batatinha à parte. Meu Zé Maria deu uma couve parecida do entroncamento, já lhe vou dar uso. Olha, dona Manuela, eu vou dizer uma coisa. Foi um gosto enorme estar aqui a conversar consigo. Você nem imagina. Foi tão bom. Conversas da Baliça. Num café ao bar, perto de si.